pensamento distante no meio da noite. Me peguei outro dia, revendo o passado, escrevi meu lamento nessa melodia. Lembrei das cantigas que em noites de lua minha mãe fazia, e a casa cheia de voz e alegria hoje está vazia. E a saudade bondosa, maldade que machuca e me faz cantar. De volta ao passado, sinto teu beijo, a canção e o luar. Naquela casinha eu era menina, meu mundo gigante, um pedaço de chão. Naquele ranchinho que era o nosso ninho, vivia eu, minha mãe, meus irmãos. Contando estrelas, sonhava em tê-las na palma da mão. Pedaço de chão.